Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. E agora semanal, hein, compadre? Não falha mais não, viu? Agora não falha mais não, eu acho. Eu acho, sempre tem um eu acho, né, no final ali. Eu sou o Joel Suki, estou aqui com o Jota, nosso amigo do Cabine do Tempo, o Samuel Agnus. E o Neto. E o Neto, coitado, né, cara? Mas, estamos aqui com o Jota, nosso amigo, é o Samuel, do Cabine do Tempo, e o Neto. Aí lá no final da fila, lá no finalzinho, o Neto fica... Apelidos de ladrão, mano. Vixe. Apelido de ladrão. Pelo menos aqui no Ceará, a galera é o rei desse negócio de apelido de ladrão, né? Quando tu falou isso, eu lembrei do maluco que estava com a gente aqui. Ele era meu mão leve, sabe? Meu mão grande. O apelido dele era Bidu, cara. Gente, já veio isso, mano. E eu conheci uma porrada de gente na frente de Bidu que era mão leve, mano. Por que, mano? Bidu. Eu não faço ideia, cara. Ué, mano? Não faço ideia, cara. Não faço ideia. O apelido escroto, o cara era Bidu. Já veio. Um assaltante aqui que tinha aqui no bairro aqui, que ele tinha um nome assim, que eu nunca entendi esse nome, que ele é utilizado pra pessoas louras, só que o cara era negão, velho. O apelido dele era Fogoió, mano. Fogoió. Vocês moram em que cidade, mano? Tem esses apelidos aí, Zão? É aqui no Ceará, mano. Fogoió. Que a negada dizia, quando a criança era branca, aí diziam, oi, menino Fogoió, louro Fogoió. Vocês nunca ouviram falar, não, Fogoió? Não, nunca vi isso aí, viu? Não, isso aí me lembra, mano, uma vez que eu achei isso aí muito escroto, mano. Eu tava participando de uma seleção de emprego, né? De uma multinacional aí. Aí era aquela seleção de emprego que dura uma semana inteira, né? E vixe, tal, o cara visita a empresa. Na beta, aí, pois é, tem de um treino da beta. Aí tinha uma mulher lá, mano, que ela era da Bahia, de Pernambuco, não sei de onde era, não. Aí ela foi se apresentar e tudo, não sei o quê. Ela disse, não, o pessoal do Ceará é um pessoal muito engraçado e tudo, mas às vezes eles usam umas gírias que eu não entendo. Aí o cara, não, diga aí uma, por exemplo. Não, aqui todo mundo usa esse negócio de gabola. Eu tipo estreitei assim os olhos, mas gabola, mano, nunca vi isso aí na minha vida, mano, que diabo é isso? Gabola eu já ouvi. Ei, não, né? não, gabola tem demais, mano. Tem demais. Cara, a gíria que eu mais sofri, o Joel sabe, a gíria que eu mais sofri que tem aqui no Ceará, que nem os cearenses conhecem, que é a pré-checa, mano. O Joel também sabe. Pré-checa é conhecido. Tem até o verbo, mano, o cara tá de gabulice, velho. Não, mano. Em que bairro é que se usa gabola, mano? Cara, gabola é conhecido, né? Gabola é caralho. Que diabo é gabola, mano? Tu chega assim, ei, mano, tá um gabola. Gabola é o cara do Bidu, mano. É o cara que... É lógico, o nome já tá lógico. Tá aí um apelido que eu acho que tem tudo a ver. Gabola é o cara que tem a mania de se gabar de si mesmo. Ele fica se gabando, mano. Direto. É o gabola. É o ato de gabar, né? Macho, tem é gabação, mano. Nunca ninguém usou gabola nesse programa, mano. Como é que você disse que conhece essa porra, mano? Eu conheço. Eu aposto, mano. Qualquer ouvinte que achar uma gravação que alguém usou gabola, mano, vai ganhar um presente surpresa do Jota. Aí, galera, você coloca um na reta, né, esse mano? Presente aí pra... tem que tá pra sair. Quem for ouvinte antigo sabe que tem um pendente aí. É mesmo, né, mano? O cara nunca pagou aquele sábado de manhã na praia com o Jota, né? Tá promoção. Irmão, o demônio pode tudo a seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma. Contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois se joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu senhor. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. putaria, que esse negócio, esse episódio é 157, né, mano? Tá, tem tudo a ver, né, mano? Tudo esse, a ver, né, esses bicho? Números de episódios de cast chaves, né, véio? Tipo assim, é o 24, o 69, né? 157, 171, né, meu cara? Assim, numerologia, né? E é massa, é, esse cast aqui vai ser tipo um nostalgia assalto, né, meu cara? Assim, do programa não, do Nostalgia, né, aquele assalto. É, né, um tipo de nostalgia de trás pra frente, porque antigamente você era menos assaltado e hoje em dia é mais constante, né? Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, porque, assim, hoje em dia eu sei as definições, mas todo mundo aqui sabe a definição de da diferença de um furto, de um assalto e de um roubo? Eu sei, porque meu pai é PM, é. Esse bicho vivia de PM. Eu sei também, porque eu estudei no colégio da polícia, eu sei desses bastante. Mas tem gente que não sabe a diferença. De um, o Manoel também deve saber, o Manoel já foi preso, né? Como é que se diz? Ele é praticante, né? Cara, é praticante. Faz por esporte. É putaria, o assalto ele é com agressão, né? Furto é, tipo ninja, né? O cara só pega. Pronto, vou dar um exemplo de furto. Furto, furto mão leve, é o cara roubar uma coisa de você e você não perceber. Bisaías, né? Bisaías. Bisaías devia ser o mestre do furto, hein? Como assim, cara? O cara parece que tá com calça, velho. Eu me lembro como se fosse hoje, vocês falando a história lá do Magic, lá do baralho do Magic, que ele furtou e ninguém viu, doido. Isso aí foi impressionante, que a mochila tava fechada, né, mano? Eu essa semana assisti um episódio do Chapolin que eu me lembrei de mais do Isaías, ó, mano, que era aquele episódio do cleptomaníaco, mano. Eu lembro desse. Tu é doido, mano? Tem uma cena que é escrota demais, mano. Esse bicho rouba as calças do Chapolin ali, mano. Rapaz, falando em calça, eu me lembrei do furto que eu tive, mano. Que eu achei tão impressionante que eu disse, meu irmão, esse cara é realmente é profissional. Ele deve ter se formado na escola de furto. Porque foi assim, eu tinha um celular Nokia, aqueles tijolão, mano, que você bota na calça, chega a calça ré assim pra baixo, mano, você bota no bolso. Aí o que acontece? Eu tava no ônibus, aí eu botei na calça, na parte da frente aqui da calça, e o bicho fez um volumezão, do aí tava apertada a calça, assim, eu no mesmo. Sentido assim, não era uma calça folgadona, entendeu? Mano, toda vida que os caras falam que botou alguma cor na calça, eu me lembro logo da história do Jet Júnior. É a história do Multiaco dentro da calça. Era assim, mano, o pessoal treinava com Kung Fu, né? Aí, na época, o pessoal era adolescente, né? Devia ter uns 14, 12 anos, mas ainda assim, do trajeto pra academia era uma parada perigosa, né? O pessoal tinha que ir de ônibus. Aí beleza, aí foi numa época que a gente tava aprendendo a manusear o nunchaku, né? Quem não sabe, o nunchaku é aquela parada zona que o Bruce Lee detona, né? E tal. É. Aí vinha o Jack Chan Jr., né? Primo do Joel, o garotão e tal. Aí ele tinha a barriga meio grande, né? E tal, na época. Aí, devido a ter a barriga meio grande, eu acho que a barriga atrapalhava dele botar um nunchaku na cintura, né? Ao ser que ele entrou no ônibus, né? Aí foi ajeitar o nunchaku. Aí no que ele ajeitou aqui o nunchaku, o bastão começou a mexer, né? Aqui na região pélvica. E disse que um viado, né? Sentado de frente pra ele. Nossa. O viado começou a olhar aquele movimento aí. A jeitaria foi o. O se levantou, puta. Saí demais, mano. Mas voltando assim, cara, eu fiquei impressionado e eu até disse, meu irmão, esse cara se garante demais. Porque eu estava no ônibus, o telefone estava no bolso da frente, velho. E quando eu desci do ônibus, tinha sumido, mano. E eu não senti o cara tirando do meu bolso. E tava apertado o bolso, mano. Como é que o cara fez isso, velho? Até hoje eu me pergunto como é que ele fez isso, mano. Impressionante. Cara, mas será que se tu não esqueceu foi em casa, hein, meu celular? Não, mas eu me lembraria, mano. Até porque ele faz peso, doido. Então é doido. Eu dá pra sentir o peso do celular na perna, mano. Peso, né? O cara vai puxando por uma perna. Vai puxando por uma perna, mano. Foi foda, mas esse aí foi o furto mais impressionante que eu já tive, mano. Isso aí. Eu me lembro a primeira vez que eu fui assaltado, mano. Eu tava na bodega, mano, comprando pão. Aí de repente eu sinto só aquele ventozão no meu bolso, né, assim. Aí eu puxei, ia puxar o dinheiro pra pagar o pão, aí veio a mão sem nada, né, no bolso, assim. Aí eu vejo, cadê os dois contos, mano, que tava aqui, velho. Aí o cara lá do outro lado, lá um mirinzão, lá no frigorífico, do outro lado da rua. Ah, bicho bandido, mano, filho da puta. Então tu não foi assaltado, tu foi roubado. Ah, porque assalto, mano, o cara ia meter a pena, né, ali. O assalto o cara usa de uma arma, ou então te ameaça pra tu dar o dinheiro pra ele, definiu os teus bens. É bom, Joel, definir logo o que é assalto, o que é furto, o que é roubo, mano. Fala aí. Mas aí que do Joel foi furto, foi não? Não, no caso do Joel foi roubo, porque ele foi roubo. Roubo é quando tu vê o cara te roubando, mano. Furto é quando viu. Tu não vê, o cara é tão ninja. Ele não viu. Não, ele viu ele o cara deduziu. Levando dinheiro. Não, ele deduziu que foi o cara tava com o cara do outro lado da rua. Como é que você sabe? Ele deduziu. Vou fazer a pergunta chave. Joel, tu viu tirando dinheiro do teu bolso? Não. Só senti o ventozão, Mas aquela ventozão ali. Realmente o João é um cara preconceituoso. Ele tava num quarteirão que só tinha senhores de 40 anos de idade, o dono da bodega. Aí ele vê do outro lado da rua um cara bem maguinho, moreno, com cabelo pintado de louro, um bermudão da Smolder correndo com R$2 na mão. Né? Realmente, aí não foi roubo, não. E ainda com duas chinelas panca. E ainda com duas chinelas panca, ainda no chutado da mão, ainda a chinela panca na mão. Porque o João é um cara preconceituoso. Com certeza foi o senhor de 40 anos de bigode que roubou ele pra comprar cachaça. Então, João, isso aí foi seu primeiro. No caso, foi seu primeiro furto, mano, que você teve. Vixe, eu furtei do cara assim. Não, isso aí foi a primeira vez que tu furtou do cara assim. Primeira vez que tu foi furtado. Foi furtado. Se estivesse gravando, ele dizia garotão, né? A minha namorada tava dentro do ônibus e ela tava com uma bolsa na frente, assim, dela, e ela tava em pé. E, tipo assim, cara, ao conseguir abrir a bolsa dela e, tipo assim, em cima tinha um celular e a maquiagem. E roubaram a maquiagem dela. Caralho, mano, ladrão biba, mano. Já deduz que foi um ladrão mulher, né? É, ô biba, hein? Ô biba. Caralho, mas sem sacanagem. Tipo assim, tava o celular e a maquiagem. Os dois estavam assim, em cima da bolsa. E quando ela olhou, só tava o celular. Roubaram a maquiagem. Cara. Acho putaria, mano. Eu acho que eu nunca fui furtado, mano, porque eu sou muito paranoico com essa parada de furto, mano. Sei lá, se eu ando de ônibus, o ônibus tá muito cheio, eu já boto a bolsa pra frente. Quando eu, como é que eu ando no centro da cidade, eu já deixo a mão ali naquele ângulo do bolso, pra que se o cara quiser meter a mão no meu bolso, tem que bater na minha mão, alguma coisa assim. Eu, pelo que eu me lembro, acho que eu nunca fui furtado mais por isso, mano. Porque, aliás, até minto, fui furtado uma vez porque eu confiei no Isaías demais. Também, né? Bem antigamente, né, e tal, quando ainda não existia internet, eu tinha uma fitazinha cassete que tinha gravado todas as músicas do Yu Hakusho e acho que tinha Cavaleiro do Zodíaco, os animes, né, da época. Eu me lembro dessa fita aí, velho. Aí o Isaías tava lá em casa jogando videogame, né, e tal, não sei o quê. Aí o cara quis fazer uma caridade, né, e tal, a gente tinha comprado uma pizza, aí Zé, vamos pegar uma pizza pra ti, né, beleza. Aí peguei a pizza e tal, o Zé comeu, a gente jogou mais umas 2 horas, o Zé foi-se embora, né. Aí o cara tomou aquele banho e tal, em plenos anos 92, 93, aí o cara quis relaxar ouvindo o cassetezão do Yu Hakusho, né. Aí quando o cara foi olhar o canto mais limpo, mano... Eita, não, olhei, estamos, não acreditamos. Mas Neto, você foi preconceituoso, porque só tinha você e o Isaías. E você foi preconceituoso com ele. Foi mesmo, né, mano? Mas aí tá falando de definição, mas por definição ainda assim é um furto, cara. Ele não viu. Não, tô dizendo, é o que eu disse. É o único furto. Que eu puxando de memória, eu vou me lembrar o que aconteceu comigo. Estaria que já dá pra saber quem é que vai ser, quem é que tem jeito pra coisa, né, mano? Na sala de aula, né, mano? Porra. Eu acho putaria demais, mano. O cara tá... Eu, no curso, mano. Na época do colégio também fazia isso aí, mano. Mas no curso, mano. Os caras são de 40 anos, mano. Fazendo curso de mecânica, mano. Aí o nego tava aqui, né, de repente... Eu me viro pra falar com alguém, tava de trás de mim. Aí o cara se volta pra olhar pro professor. Aí só o caderno desaparecendo. Foi não, mano. A negada ainda faz isso com 40 anos. Puta que pariu. Já o caderno já tá lá do outro lado, mano, da sala. Foi não, mano. O cara, vixe, meu irmão. Eu pensei que tinha falado. Eu pensei que tinha falado uma coisa que tem muito mais. Que é aquele pessoal que é assim. Você, por exemplo, assim, você tá num ambiente de trabalho. Aí vem aquele maluco e fala assim: pô, me presta aquele TJ, eu devolvo. E nunca mais ela volta. Ah, não, mas isso é normal, mano. É, porra, isso é duas coisas, mas que é totalmente normal no ambiente de trabalho, mas só dizendo um detalhe. Antes de contar a história do trabalho, aí, Jorge, tu te dá uma dica, mano. Tu pega uma escova de dente, mano, e tu descasca assim a ponta do cabo, mano, até vira uma parada pontiaguda pra tu levar pro teu curso, mano. Vixe! É presidiário. Ah, tu, bicho, pois é, mas que tá brincando. Aí duas coisas que é totalmente comum a negada ganhar no trabalho, mano. Primeiro é caneta, mano. Não, cara, bugar a negada leve. E outro, mano, é lanche na geladeira, mano. Mas isso aí é. Não adianta nem você se estressar, não, mano. Viu? Mas isso aí é até legal esse lance, negócio de lanche no trabalho aí. O lanche no trabalho, sabe o que a galera faz aqui no trabalho? Eles pegam, traz a vasilha e bota um adesivo e bota o nome do chefe, doido, pra negado não roubar. Eita, mano. Não rouba nem a pau, doido. Nunca pensei nisso aí, mano. Uma vez eu botei. Uma vez eu botei uma bolacha recheada de chocolate no, na geladeira, mano. O cara se virou pra poder beber água e voltou, mano. O bicho já tava no campo mais limpo, mano. Cara, tá, vixe, porra, mesmo. Mas tu tem sorte, mano, pra os ladrões. O Joel, o poder mutante dele é atrair furtos. O cara até de putaria, velho. Eu mano. Acho que tem tipo um clã de ninja aí atrás do Joel, ele nem percebeu, mas. Você nunca sabe onde eles estão, né, meus ninjas? É. Aquele meme, ou né? Então, tu sabe o que pode ser também, mano? Aqueles leprechaun, é, mano, não, cara, é, mano. Que eles carregam tudo, o cara não vê nada. Isso assim, é verdade. Tem um episódio, tá? Viu? Tem um episódio do Chapolin irado desses bichinhos, mano. Você lembra disso? Aquilo ali dava medo, viu? É doido. Aqueles bichos são traiçoeiros, mano. E tu sabe, se tu avistar um, dá não sei quantos anos de azar, né? Aquela porra. Esses leprechauns são putaria demais, mano. Porque o cara perde uma coisa, mano. O cara perde, tipo, um cara tá aqui. Aí o cara vai achar, não, agora eu quero jogar meu 3DS. Aí o cara não acha de jeito nenhum, mano. Aí o cara rodando a casa, rodando, diabo é isso, cadê o 3DS, mano? Aí de repente o cara volta no quarto e tá lá, o bicho em cima da cama. Eu já tive um caso de leprechaun, mano, que o meu PSP desapareceu. Seu, macho, eu procurei em todo canto, mas macho, eu esvaziei aqui a mesa do meu computador. Procurei depois de meia hora, o bicho tava lá, mas em cima da mesa do computador. Não, mas pode não, mano. É, putaria que os leprechauns, eles são, né, os caras que praticam furto, mas são gente boa, né? Que eles devolvem, mano, depois, tipo, né? É tipo só pra ganhar XP e aí eles devolvem, né? Tá. É, e também tem aquela opção, ou o leprechaun, ele tá trolando a pessoa, ou realmente a pessoa é desligada. Mas teve um cara no trabalho, mano, que ele xingou pra caralho. Meu irmão, cadê meu celular? Cadê meu celular? Alguém pegou meu celular? Eu vou falar pra gerente. Aí chamou o gerente e tal. Aí roubaram meu celular, não sei o que, não sei o que. Aí o caralho, mano, cadê o celular do cara? Aí foi quando eu olhei, mano. Tava no bolso da camisa dele, mano, o celular. Vagabundo, deu uma usada no pé do ouvido dele. Vai, tô, né? Eu queria era ganhar outro celular, né, meu pai? Tô. Ah, ó, quando aconteceu isso aí, mano, eu já trabalhei numa empresa, mano, que era pião usada, zona feroz, mano. Mas isso era uma putaria grande demais, mano. Que aí juntava a equipe de segurança tudinho. Quem ia trabalhar de mochila tinha que revistar. A negada ameaçava processar por causa do constrangimento. Ué, doido. No final das contas, ninguém nunca achava nada, né? Mas um foda desse lance de furto assim dentro de empresa é quando a empresa tem câmera, meu irmão. E o cara esquece, mano. O cara que é ladrão dentro de empresa esquece. Tipo Big Brother, né, mano? Tipo Big Brother. Pois é, tipo Big Brother. O cara foi de mal. Tinha um cara lá na empresa, mano, que ele simplesmente era um do. Ele era casado com uma das donas lá, sabe? Vixe, o cara não tinha nada pra fazer. Aí ele passava o dia olhando as câmeras, mano, só pra fuçar a vida dos outros, mano, da empresa. É. Aí foi quando falaram que roubaram a câmera digital. Aí ele foi procurar, mas era o cara da faxina, mas tinha roubado. Caralho, aí foi demitido na hora. Aí é putaria. É, mas isso é uma coisa. O cara é o CSI da empresa, né, mano? Não, mas sempre tem esse cara aí, o cara que não faz nada e fica só olhando as câmeras direto, né? Mas em relação a roubo, vocês já passaram por situações de roubo? A minha mais marcante, assim, que eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 13 anos, eu tava andando de bicicleta aqui por uma praça aqui perto de casa, e passou um cara por mim e roubou meu boné e saiu correndo. Aí eu fui lá, ele correndo, mas chutado, mano, e eu de bicicleta, mas não conseguia pegar o cara. Aí foi quando ele entrou numa curva assim, né, aí ele desceu. Aí quando ele desceu, aí... Pensei que tu ia dizer que foi nesse momento que tu viu que tava acima do peso, viu? Porque o cara correndo a perna. Então o cara era ninja mesmo, irmão. Pensa num cara pra correr, mano. Aí ele pegou, né, e entrou nessa favela. Aí foi quando meu amigo falou: ei, mano, não dá pra tu ir aí não. Essa favela não entra aí não, que tu vai voltar é pelado. Vai morrer, né? Famoso Good Guy. Mancha, olha o nome da favela. Inferninho, mano. Favela do Inferninho. É, o Inferninho, velho. É Inferninho, o Jota conhece, o Jota conhece. Ah, e a lá, praça, né? Jota, a praça é a pracinha do Beira Rio, mano. Praça do Beira-Rio. Caralho. Se duvidar, deve ter sido meu amigo que te roubou, mano. Pois é. Aí, sabe o que foi pior? O pior não foi isso, não, mano. Ter sido roubado o boné. Era um boné irado, mano. Tinha um escorpiãozão bordado vermelho, boné preto, que eu sempre gostei de boné desde criança. Aí o que foi que aconteceu? Quando foi no outro dia, quem é que aparece em casa tocando a campainha? Um cara que roubou meu boné. Então, fiquei sabendo aí que tu é amigo do Fogoió aí, meu irmão. Te ofereço. Eu sou o seguinte, eu sou teu chapa aqui. Eu te ofereço esse boné aqui por R$1 aí. Porque é porque tu é chapa aqui do Fogoió, senão eu não oferecia, não. Eu não, cara, pode ficar com meu boné, não tem problema não. Eu não quis, não. É isso, mano. Comprar meu boné. Não é doido, né, mano? Deixa eu comprar meu boné. Tem um lance moral, né, envolvido. Cara, comprar a própria coisa que foi roubada aí é. Agora eu tenho uma história muito parecida com a tua. Eu tava voltando da casa. O Fogoió também foi. Não! Não pro Fogoió, não. Tava voltando da casa de um amigo meu, que eu... Meu malandro por aqui. Aí eu fui roubado, né? Aí eu peguei e voltei lá nele. Percebeu que a voz desse bicho tremeu, né, meu? De medo. É porque, na verdade, meu irmão... Experiência traumática, mano. Não, mas assim, nem por isso. É porque, assim, na verdade, não é que ele não era bandido. Esse meu amigo, ele era gente boa, mas o irmão dele era um dos donos da boca, entendeu? Então, tipo assim, o irmão dele é que era bicho grande. Era bicho grande mesmo lá dentro. E ele não. Ele não tinha envolvimento com isso. Só que, tipo assim, eu dava na casa dele, eu fui roubado e eu voltei lá, sabe? Porque era mais próximo. Aí eu cheguei lá, indo pra casa do amigo meu, né? Voltei lá, cheguei, porra, macho. Aí ele que foi, cara, não foi roubado, velho. Aí roubaram o quê? Roubaram o celular. Aí ele, quem foi, mano? Aí eu peguei e falei, disse que era bandido, né? Disse como é que era. Ele falou, pô, mas esse cara é gente boa, vou lá buscar pra tu, já volto. É isso? Caralho. Deu 10, não tem ele voltar com o celular, mano. Ele, aí, mano, foi mal aí, cara, me desculpa. Cara, é gente boa. Não, mas a malandragem tem isso aí, sabia que eles têm uns códigos de honra, tipo assim, meu irmão, o cara aqui é das áreas, mas a gente não rouba ninguém aqui das áreas, não, meu irmão, faz isso não. Putaria isso daí, porque uma porrada de gente fala isso daí. Ei, mas é bom tu criar amizade ali com os bandidos, que esses bichos não vão te pegar, não. Porque se tu for conhecido dos bandidos ali, mano, os caras não mexem contigo, não. Acho, cara, mas cara, teoricamente, pelo que eu entendo, funciona exatamente dessa maneira, principalmente em comunidade pobre. Eu trabalho numa comunidade muito, muito pobre, mano. E quando acontece assalto é exatamente isso. É alguém de fora da comunidade que vai roubar lá e ainda corre risco de vida. Porque normalmente a bandidagem daquela comunidade protege a área. Justamente pra não ter polícia, nem nada mais estranho lá. Porque no final das contas todo mundo sabe que o que dá dinheiro mesmo é o tráfico de drogas, né? Ei, mas peraí, o momento drops do cash. Vocês querem ouvir a última do Sr. Pinóquio? É, eu tava atrás de comprar um portátil. Olé, né? Não, eu tenho outra história também do Sr. Pinóquio recente, hein? É o drops Sr. Pinóquio. Beleza. A gente tá tem só, nada a ver, mas. É só, é tipo, é tipo os trailers do Sr. Pinóquio 3, né? Vê isso aí. É, pronto. Aí eu tava atrás de comprar um portátil, né? Aí esse bicho entrou aqui no WhatsApp. Ei, mas como é que tá as coisas e tal, não sei o quê. Aí ele até disse, eu podia até chamar ele porque disse que foi roubado, né? Aí, não, mano, tô passando aqui pra deixar o número novo do WhatsApp. Aí, não sei o quê, tá, a gente sempre pergunta como é que tá os videogames. Não, mano, tô atrás de comprar um portátil aí, acho que vou comprar um Vita. Aí, não, mano, tem um Vita aqui, mano. Eu tenho, mano, e como é que tá esse bicho aí? Não, mano, o Vita zerado, mano, 32 GB, 5 jogos, não sei o quê. Aí eu gosto de o Sr. Pinóquio sempre dar corda como se fosse uma coisa verídica, né? É, exatamente. Aí tu tá pedindo. Só pra ver a putaria. É mesmo, né? O cara se pega. Aí ele, não, mas 500 conto, qualquer 500 conto aí. Ah, é mesmo, é. Aí eu pergunto, ei, mas e quais são os jogos que tu tem aí? Aí ele, vixi, mano, sei não, ó. Ixi. Aí eu fiquei pensando, que diabo é isso? Meu cara tem um videogame, não sabe como é que. Não sabe nenhum dos 5 jogos. Aí, mano, mas tu não sabe nenhum. Não, eu sei que são jogão, mas agora de cabeça eu não vou lembrar o nome, não. Aí só esse bicho assim, Senhor Pinóquio Offline. Eu tenho outra desse vídeo, mano. Mano, eu abri o Lava Jato, né? Todo mundo sabe. Ah, ele abriu já? Abriu o Lava Jato, Zé. Aê? É, Lava Jato tá seco. Lava Jato tá seco. Lava Jato. Tem adesivo. Falou que abriu, ei, João, botou fé, né, mano? Tem adesivo e tudo, né, João? Lava Jato, o adesivo do Manel, né? O Lava Jato ali do cara. É pior que o Manel falou que ia abrir, cara. Há um tempo atrás, em um dos cast, o nego foi zoando ele até... Escrotizaram. Pro cara abrir um Lava Jato é muito fácil, velho. Só ele comprar aquele para-brisa de carro, né? Amarrar num pedaço de vassoura e ficar na esquina com água e detergente. Aí o senhor Pinóquio enviou uma mensagem pra ele assim, aí... Ei, mano, eu tô abrindo o Lava Jato, foi? Aí ele foi, mano, tô abrindo aqui o Lava Jatozão. Aí o senhor Pinóquio disse assim... E aí, mano? Pô... Pois eu vou aí amanhã levar minha Mercedes, mano. É uma... Opa, velho. Otária. Foi não, foi, mano, foi mesmo? Tá no grupo lá, eles fizeram isso aí. Tá, que pariu. Mano, eu até bateu um printzão ali, otária. Vai ver o cara, mas tem mania de chamar o carro dele por outro nome, porque tem a galera que dá nome pros carros, né? Aí o carro do cara é um Fusquinha, aí ele chama de Mercedes, ou então um carrinho de mão, então acho, o cara chama de Mercedes. Então era o ônibus, né, que é o Mercedes também, né, mano? É que essa piada é velha. Eu ando todo dia de Mercedes, tá mesmo, é mesmo de ônibus. É, eu me lembro que o pessoal no colégio fazia essa escrotização, porque tinha um coordenador, que eu acho que ele era o único professor que andava de ônibus, sei lá que diabo era, e todo mundo falava esse cara, não, mano, melhor carro ali é o do fulano, mano, o Mercedesão doido. Putaria. Que escroto, cara, a criança é muito mal. Isso aí é brincadeira de quarta série. E o coordenador ia chorar escondido no banheiro. Putaria era esse negócio no colégio, né, mano? O cara tinha medo de levar o Game Boy pro colégio ali. Com medo do cara ser assaltado. Ei, não, mas tu tá falando aí que Game Boy, falar assim, ah, que é besteira? Meu irmão, na faculdade, roubaram dentro da faculdade o 3DS do meu amigo com cartucho Pokémon Black 2 com todos os Pokémon level 100, cara. Todos os Pokémon, o cara perdeu o save, mano. Não foi nem por causa do console, né? Foi do Pokémon. Sei lá, gravar esse save online, não, hein, mano? Não, o save dele era no cartucho. Ele teve sorte porque o outro cartucho dele, que era o Black 1, tinha um save um pouquinho antes, entendeu? Então ele pegou o save dele do Black 1 e continuou, que era, tipo assim, era um pouquinho antes, entre aspas, né? Que é todo o Black 2, tudo que ele tinha pegado de tudo antes. Ei, só outro comentário. Agora nada só... Nada a ver, antes de fazer o comentário do Jota, esse coordenador, meu, de quando eu estudava, que andava de ônibus, o pessoal escrotizava, esse bicho também sofreu um bullying foda. O Jota falou que ele chorava no banheiro. Porque eu não sei se vocês se lembram, mano, em meados de 92, por aí, 1990, eu não sei porque começou uma gíria dos caras chamarem o pênis de Braulio. Não sei se lembram. Se até o nome desse filme... coordenador era Braulio. Exatamente. Parada muito escrota, mano. Eu só lembro da pessoal zoando com aquele filme que é Monkey Ball. Lança o Brawler. Tu é doido, mas eu acho que isso é cor do cacete planeta, sei lá, né? Mas tu já pensou, mas do dia pra noite, por exemplo, a negada inventasse que agora um dos nomes de pênis é Samuel. É, o calçado meu Samuel. A gente devia espalhar essa, né? Mas até hoje, pênis ainda é chamado de Roberto Carlos, hein? Tá lá lavando Roberto Carlos, tá? Roberto Carlos ainda. Essa eu nunca tinha ouvido, viu, Samuel? Também nunca ouvi, não. Isso aí pra mim é igual o Gabola. Cara, esse negócio do colégio, o cara roubar folhas de caderno, né, mano? Folha de caderno ali. Isso daí eu nunca vi, não. Ah, aliás, já assim. Roubar folha de caderno era tipo uma afronta, mano. Parece que o cara tá... Não, mas agora eu vou escrotizar aqui, roubar tuas folhas de caderno tudinho aqui. É que geralmente quem fazia isso era mais assim, mais por escrotidão, não era nem por... Era mais por zoeira mesmo. É. Nunca vi ninguém fazer isso assim, mais a sério. Já vi nego roubar o caderno pra esconder, pra cuspir dentro. Eu estudei em colégio público, mano. Aí lá tinha aquele, né, aquele sistema do cara assistir as aulas pela televisão, né? Vixe! Sistema clássico. Também. Lá no Oscar que eu contei aqui já algumas vezes, lá era desse jeito. A televisão, mano, era, via num cadeadozão, mano, numa grade zona de ferro, mano. Lá o livro também não era de vocês, não? Ficava dentro do armário também, o livro? É, ficava dentro do armário. E todo mundo levava no final. Pô, vocês estudaram na Febem, foi, mano. É. Eu estudei, eu estudei no Oratório e o colégio que eu estudei foi fechado. É fácil de achar. Ele foi fechado porque lá era muito violento. Aí é justificar, porque vocês sabem que o bairro que o Jota estudava, até bem pouco tempo atrás, era uma comunidade indígena, né? Aí... Vixe, me lembrei agora, mas. Os ovos. Me lembrei agora que eu pratiquei um assalto, mano. Uma vez, velho. Mano, é a verdade aparecendo. Ixi, o assaltou um cara com o anel. Não, mas porque do colégio o cara tinha que devolver os livros no final, mano. Aí eu fiquei com um livro de história, mano, no final. Porra, então tu não assaltou não, baitola. Tu furtou, macho. O Joel é cheio de policial, mas ele nunca decora os termos, doido. Não, mas foi sem querer, mano. Foi sem querer, o cara assim. O cara algemado, né? Não, mano, não queria. Foi sem querer, mano, o cara assim, né? Tu sabe que algum aluno pode estar preso até hoje, né? Por causa disso aí, pagar por dia. Cara, putaria. História se liga, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar, esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva. Ei, mas agora tu quer que eu te dê uma dica zona federal? O Samuel, que estudou colégio militar, talvez ele saiba. Que tem essa paria, né? E isso é bom também para as ouvintes mulheres do cast. Uhum. Quando você tá sendo assaltado, sei lá, normalmente é aquela paria, né? O cara lhe rouba, sai correndo e você grita ladrão, né? Uhum. Só que o quê? Hoje em dia, irmão, o negócio tá tão perigoso que se você escuta alguém gritando ladrão, a sua reação normal é trancar as portas e ficar lá dentro. Isso, se isolar. E se lasque quem tá lá de fora. Eu venho primeiro, né? Normalmente quem lida com segurança pública ou militar, alguma coisa, aconselho o seguinte: quando você for assaltado, você começa a gritar fogo. É isso aí. Porque em incêndio, os caras ficam preocupados e sai todo mundo no meio da rua pra ver o que é, né? Vixe, um incêndio e tal, não sei o que, aonde. Aí sai todo mundo e o cara. E aí é vergonha ali, né? E se eu te disser que mulher sendo assaltada. Se eu disser que eu tenho uma dica melhor. Cara da armada, aí é. Não, você quando alguém estiver te assaltando, tu grita, comeu ela mesmo! Tá tão fofoqueiro, mano, que vai lotar de gente. É, fofoca lota mais. Dá mais público ali. Mas lance do fogo é verdade mesmo, porque nunca nasce fogo no meio da rua mesmo, entendeu? É. Fogo passa a lastrar pela rua, sempre é dentro de uma casa. Aí quando você ouve fogo, você pensa, vixe, mano, e se for na minha casa? Eu vou sair aqui também pra ver o que é, mano. É, putaria, né? Você sai da sua casa, vê uma mulher sendo assaltada na calçada, você não vai fazer nada, pelo menos um grito você dá, né? Aí a probabilidade de você se livrar é maior. É isso aí. É verdade, teve um lance uma vez, mano, de um... Aí no caso ainda, eu acho que isso aí se coloca na categoria de roubo. A gente morava numa vilazinha pequena, eu tinha em torno de uns 8, 9 anos, mas aí o que acontece? Eu tava ouvindo uns barulhos na telha, mas aí eu dormia de rede na época. Eu ouvi uns barulhos na telha, rapaz, mano, tá muito estranho. Aí eu ouvi a telha se movendo, né? Aí meu pai dizia, meu filho, essas coisas. Porque eu perguntava pra ele, porque eu era aquele. Isso aí é gato. Era gato, porque eu só via perguntando as coisas pro meu pai, era aquele garoto perguntador, mas só via perguntando, pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Por que que as telhas fazem zoado de noite? Aí dizia, não, é gato. Só que a telha, mano, ela fazia zoado e eu via ela se mexendo, mano. Meu pai só dizia que fazia zoado, não dizia que se mexia. Uhum. Aí eu peguei, fui lá no quarto do meu pai. Aí eu disse, pai, a telha tá se movendo. Aí o pai olhou assim pra mim. Em vez de falar que era gato, ele se levantou. Aí pegou uma faca. Eu não sei se vocês sabem aquelas facas no tramantino do Cabo Branco. Essa ideia é conhecida, viu? Essa daí é de açougueiro, né, mano? Aquelas de açougueiro. E alguém tá ganhando dinheiro por fora. Propaganda zona aí. Pois o Neto Ferro, um dia desse a propaganda da Tramontina aí, viu? Sim, Aí ele pegou, cara, ele sentou lá na minha rede, ficou sentado no sofá e olhando pro teto, né? Aí quando dá fé, mas você vê só o cara, macho, riscando o fósforo, o rostozão iluminando assim, macho, o ladrão em cima do coisa, mano. Vixe. Porque era isso aí dá um trauma foda, viu? Macho, eu vi só o pai jogando a faca, mano. Ele jogou na faca no rosto do cara. Aí eu ouvo só zoado. Vixe, eu tô nervoso. Eu tô imaginando a cena, bicho, que foi meio traumatizante. Eu ouço só a cara do barulho. Pá, pá, pá, pá, o corpo caindo no chão. Caralho, meu irmão. Aí matou todo mundo, cara, aí todo mundo saiu da vila, né? Que é tipo a vila do Chaves mesmo, mas o corredor, né? É tipo a casa do Joel, que tipo é tipo a vila. Tipo o pátio da vila, né? Isso, todo mundo saindo, velho. E o cara gritando: não, não me mata, não me mata. O pai pegou ele aqui pela garganta, bicho, e botou a faca assim na frente dele, assim. Aí saiu o policial, né? Que morava do lado da casa da gente. Era o. Como era o nome dele? Eu acho que era Jaime, o nome dele. Meu irmão, esse Jaime, ele saiu com a arma aqui. Eu, pronto, aí matar o cara na minha frente. Que nada, compadre. Ele começou a dar coronhada no cara, meu irmão. E foi batendo, batendo, batendo. Meu irmão, macho, aí quando é fé, eu só senti só o fedor. Eu, que diabo é isso, mano? O cara se cagou de tanto apanhar, velho. Ixi, Maria. Foi, mano. E essa daí é a origem do caolho. A minha família tem uma história parecida, mas eu era muito novo, não lembro. Que era que quando uma vez a gente morava em outra casa e aconteceu a mesma coisa, o cara tentou entrar por cima. Aí meu pai pegou o revólver que ele tinha, ele deu tipo assim, falou: você descer, você morre. O cara foi embora. É o cara do caminho em cima da casa, né? Mas meu pai era doido, mano, porque como é que ele ia saber que o cara tava desarmado, né, mano? Então, também era um ladrão muito mela cueca, né, mancho? O cara vai assaltar, não leva nem uma faca, mancho. O cara, meu irmão, mano. O cara tá tentando fazer o desafio, mano. Desafiozão. Vai ver, olha aí, ó. Agora eu vou quebrar a tua teoria. Vai ver, ele não era um ladrão. Ele era um piromaníaco. Ele foi pra tocar fogão na tua casa. Fala, meu Deus. Eu me lembro que todas as vezes que a casa aqui tinha que ser reformada, né, e tal, o cara tinha que tirar o telhado, mano. O cara ficava com medo da porra, mano, assim, do ladrão pular ali o telhado, mano. Não tinha telhado, né, o cara pular o muro ali e entrar dentro de casa, mano. É doido, mano. E aí, isso é outra coisa que é foda, mano, pros ladrões. É que, por exemplo, isso hoje em dia parece comum, mas antigamente, quando não existia internet, a rede de comunicações dos ladrões, mano, era altamente eficiente, mano. Porque, como o Joel tá dizendo, às vezes você tava reformando sua casa, você ia passar uma noite com, sei lá, o telhado descoberto. Só quem saber, o pessoal da sua casa e o pedreiro, e a probabilidade de invadirem era altíssima, mano. É mesmo. Tu é doido. E esse é o maior medo que eu tenho de casa de telha, mano. Porque casa de telha é muito bom, porque é mais fria, né? Quando bate a chuva é muito melhor, entendeu? É. Você sente aquela brisazinha só vindo da telha. A goteirazona caindo em cima do cara. É ruim quando tem goteira, né, mano? A maior desvantagem é esses ladrões que invadem subindo em cima da casa, né? É. Eu só tive um caso, que foi aquele que eu relatei, mas eu sempre tive medo disso acontecer de novo. E esse ladrão, ele foi levado, né, pra julgamento, né, esse que tentou roubar a gente lá. Mas eu morro de medo, mano, dele tentar se vingar do pai até hoje, mano. Caolho, sei lá, né? Vocês moram no mesmo canto? Não, não, a gente se mudou umas 4 vezes depois disso, né? Ah, nunca mais acho. Mano, ladrão também não é vingativo, mas é uma coisa que eu digo, quem convive com alguma esfera policial, quem convive com esse ciclo de ladrão, a polícia pegou ladrão, não sei o que, mas todo ladrão quando pega, vai que são uma porra, não tem não. Isso aí já é uma coisa de regra. Se você é ladrão, tem um bônus. Se você e um é ano, ladrão, né? É meu cara assim. Vai ver, deve ter algum ouvinte pirangueiro aí, mas que rouba a galera aí. Mas às vezes é a opção do cara. Quando o cara escolhe ser ladrão, ele já sabe isso aí, mano. Se a polícia pegar, é toma um chibata, mano. Não tem pra onde correr, não. É pior que é B, viu? É, mano. E tem várias categorias de cara ladrão. Será que a gente pode considerar o cara que é pichador um tipo de ladrão também? Porque eu acho que tá meio que... Vadiagem. Tu sabe uma coisa curiosa pra caramba. Tu já conversou com alguém que é pichador? Já conversei, já. O Fogoió era pichador. Fogoió era pichador. Teve uma época que teve um cara lá na minha escola, e é que eu estudava em colégio militar. Uhum. Que ele inventou de ser pichador, né? Ah, ser pichador. Era uma parada de colégio, mano. Outra parada de colégio antiga ali que tinha também, né, mano? Os caras pincharem o teu caderno com candeta, né, mano? Pichar ali com candeta. Mas o pichador mais bizarro, né, Neto? É o lance deles fazerem aquelas gravuras reais dele, aqueles nomes aí bizarros deles. Pra aquilo ali, pra aqueles é arte, né, mano? Pra eles é arte, mano. É bizarro. bizarro, porque é como se fosse o lance lá de marcar o território deles, de mostrar que é da gangue deles. É uma coisa quase tribal, mas isso aí. É. E o mais escroto é que, tipo, como assim era, cara? Tem bichador até hoje, velho. Não tem, mano. Mas eu tô dizendo na época, hoje em dia eu não sei como é a realidade. Que nunca é a mesma merda, mano. Mas é tipo, acho um culto desse bicho, mano. Tinha as datas certas que eles se reuniam e, tipo, planejava, essa semana o alvo mais loucura é o cara subir lá no shoppingzão doideiro que inaugurou agora. Rio Mar. Ah, não, se dá não, porque eu não tô ganhando nada, né? Como já diria o João. Mas aí, os caras faziam tudo, mas era uma onda. O cara chegava, aí, mano, eu me lembro que esse meu colega tinha um caderno que ele colecionava as assinaturas. Se não me engano, a pichação o cara chama de assinatura. Uhum. As assinaturas dos caras, mano. Aí, mano, esse aqui é o fulano de tal. A assinatura dele é desse jeito e tem toda uma história. Porque o cara que é leigo, né, e tal. É, não entende nada. Deu a pichação e tá certo que deu umas pichação máxima. Tem tipo um Bartzinho muito louco, né? Ou então tem várias letras que se formam aí, formam tipo um morcegozão bizarro, mano, que a negada faz. Tem umas que é irada, mano. Assim, é feio, mas é irada. Tem outras também que é aquele boneco com um gorrozão assim na... É mesmo. Esse bicho eu também acho ele clássico. Conhecido, né, velho? Mas o lance da pichação é quanto mais alto o cara pichar, mais foda o mais cara é. Mais pontos, né? O cara tem. É, exatamente, né? Isso. É, teoricamente, se você pensar, é meio que um esporte, entendeu? Exige uma preparação, tem um trabalho de equipe e tal. E tem a satisfação pessoal. Depois que você termina e você vê tudo. Aí você imagina que eu trabalhei. Caralho, mas subi em cima das costas de dois caras, não sei o quê. Quase que eu morro, fiquei com um dedo da minha vida, mas tá lá, o desenhozão, não sei o quê. É foda. E recentemente eu tava vendo aqui o Facebook, a galera postou um vídeo de um pichador, que pegaram o pichador assim, ao vivo mesmo. O cara pegou o pichador. Ixi, fizeram um steam, foi do negado pegando. Tu é doido, macho. Mano, eu nunca tinha visto isso. A negada é foda, mano. Negada quando é pra fuder com ladrão, com pichador, negado não tem pena, não. Fizeram um negócio que eu nunca tinha visto. Pegaram o pichador, mano. Viraram o cara, botaram o cara de quatro e enfiaram o spray no cu do cara, mano. Caralho, mano. Tu é doido. Ao vivo, velho. Ao vivo, mancho. O cara filmando lá, mano. Tu é doido. Eu tive pena do tipo cara, mano. Filme não, mano. Não, se eu tivesse assistindo um vídeo, mano, na hora que botaram o cara de quarto, mas eu tinha pausado o vídeo, mano. O cara é bem mais, não. Caralho, velho, estaria demais, mas também com o cara, mano. O Samuel é pesado. Esse daí nunca mais picha na vida dele, mano. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem, eu mostro. Não, tá doido aí daí, mano. Aí dentro. As putarias, né, mano? Que os caras sempre colocam aquele negócio, né? Uma área de pichadores, né? E esses bichos nunca picham, né, mano? Assim, sempre... Mas tem uma coisa melhor ainda que eu vi, Joel. Aí essa funciona, tem igual assim, área reservada para pichadores gays. Um negócio interessante que eu vi, tem uma construtora grande aqui no Ceará, que ela faz assim, ela tem um murozão gigante, né, dos condomínios que ela faz, ela diz assim, pra cada mês que esse muro aqui não for pichado, a gente vai doar não sei quantas cestas básicas pra comunidade aqui ao redor. Aí isso aí eu já vi funcionar, porque realmente, por exemplo, é um condomínio numa área que não circula ninguém, totalmente propício pra pichadores, mas acho que eles acabam deixando pra lá porque acaba tendo um dinheiro. Apesar do que, se você for parar pra pensar, é uma extorsão foda, né, isso aí. Agora eu nunca entendi, mano, a cabeça do ladrão, mano. O cara sai de casa, mano, hoje eu vou assaltar. Cara, assim, né, dizendo. Taria, mano, que o ladrão aqui no Ceará, né, mano, ele tem tipo um sotaquezinho, mano, do ladrão, mano. É sempre. Mas é sempre aquela voz assim, meu compadre. Sempre essa voz bem arrastada. É tipo o Manel falando. Parecido com o Manel, doido. O Eli Aguiar, mano, esse bicho repórterzão, o bicho é doido pra entrevistar essa galera, né, mano? E bicho dá maior valor frescar com o povo, né, mano? Com o ladrão lá. Tem que falar quem é, né, cara? Tem que pariu. É, pois é. É regional esse maluco. É, mano, Eli Aguiar, mano, o repórter daqui, mano. Do programa policial. É regional, aquele... cara. Tem que falar, Eli Aguiar é o repórter aqui. E ele corta o cabelo, galera, num salão do torcedor ali perto da US. Aí às vezes eu encontro com ele lá, mano, a negada adora ele. Aí ele fala, meu irmão, os ladrões dão mau valor a mim, mano. Eles fazem questão que eu entreviste eles. Eles dão mau valor falar comigo, mano. Mas é porque os caras, eles se divertem quando fala da loucura que eles fazem e tudo. Aí como eu dou trela, eu acho que é tipo o Eli Aguiar, mano. É tipo o Neto quando vê as coisas do seu Pinóquio, ou então do menino, né? Que ele dá trela pra ver onde é que vai, entendeu? Exatamente, né? É, os caras dão mau valor, mano. É doido, esse bicho é 10 anos. Aí esse bicho chega assim, mano, pro ladrão, mano, e diz assim, mano. Rapaz, mano, por que é que tu tentou assaltar a mulher, mano? Aí o ladrão chega, abaixa a cabeça, né? Fica assim, balançando a cabeça pros lados, né? Assim, aí. Não, meu senhor, dizer o quê? Eu não fiz nada com ela, não. Eu não sei de nada, não. Sou inocente aqui. Eu já vi isso, que, mano. Parece que eles vieram do mesmo colégio da gíria, né? Não é, mano? É incrível. Putaria demais, mano. O cara, mano, quando ele escutava o ladrão, automaticamente ele ganhou uma gíria, cara. Ficou marcado, velho. Agora, a melhor reportagem que eu vi, mano, foi um cara, mano, que ele tava sendo entrevistado pelo Eli Aguiar. Aí o Eli Aguiar falou assim pra esse bicho. Rapaz, mas tu deu 3 tiros no cara, mano. O cara não tinha morrido, né? Podia ter matado ele. Aí ele, não, doutor, eu não queria matar ele, não, eu só queria dar uns tirinhos nele. Aí dentro, doido, uns tirinhos. É, mano, mas tu sabe um negócio que é impressionante, é isso aí mesmo, mano. Eu não sei que abo é isso, mano, que pra um cara que é ladrão profissional, isso aí é outra skill que eles têm, mano. Eles vão dizer, é muito difícil, eu pessoalmente nunca vi um ladrão morrer de um tiro. É. Esses bichos levam 2, 3, 4 e passam numa boa, né, passam um tempo. É mesmo, cara, é mesmo. O Dinho, que mora aqui em São Paulo, lá em São Paulo, teve um vídeo que ficou muito famoso na internet de um cara roubando uma Hornet, vocês lembram? O cara tava filmando. Eu já ia perguntar se você mudou, mano, pra São Paulo aí, porque... Aí, esse cara, ele tava andando com a GoPro ligada. Aí o ladrão foi lá, roubou a moto dele e fugiu, né? Só que tinha um policial perto e atirou no ladrão. Aí tu vê só o ladrão caindo no chão, um poçozão de sangue. Ixi, menino. Aí eu fui falar com o Dinho. Dinho, mas a morte daquele cara foi horrível demais. O Dinho, doido, mano. Ele não morreu, não, mano. Ele tá normal, tá vivo até hoje. Caralho, mano. Caralho, mano. Vegetaria demais, mano. Acho que é essa verdade mesmo. É mesmo. Eu não sei se é verdade, mano. Numa unidade de saúde, de um bairro muito perigoso, mano. Macho, olha o que chega de cara baleado mesmo, sei lá, o cara levou 3 tiros, bandido. Em meia hora, mal, os médicos suturam e tudo, o cara tá bonzinho, mano. Eu não sei que diabo é isso, parece coisa de skill mesmo, mano. Sei lá, esses bichos aprendem onde é que tem que tomar os tiros, não sei que é. Eles dão o dodge, eles dão uma esquiva zona doideira que só pega em canto que não é vital. É, mano, só pega em coxa, na bunda, panturrilha, essas paradas, mano. Pronto, o cara sutura lá, né, mano, pode levar. Aqui na rua de trás de casa, mas tinha um cara que ele era ladrãozão, o bicho tinha matado não sei quantas pessoas, mano. Aí esse bicho, mano, ele levou 7 tiros e não morreu, mano. O apelido desse bicho, mano, ficou Chupa Bala, mano. Chupa Bala. Chupa Bala, mano. É porque ele pegava... Vocês iam botar o apelido do cara de Clark Kent, Clark Kent. É porque ele ficava ali, olha aí, eu levei um tiro bem aqui, aí ele fica tipo, apertava onde tinha entrado da bala, aí saía um mondrongozão, mano, da bala mesmo, realmente tinha a bala no corpo do cara, velho. Puta que pariu, mano. Só outra história paralela que não tem nada a ver. Vocês se lembram algum tempo atrás aí, sei lá, 8, 12 anos, que esse candidato, um candidato a prefeito na cidade, que ele era policial? Sim. Aí a campanha dele era, não me lembro o meu nome dele não, era fulano de tal, policial, aí fulano de tal, 18 marcas de tiro pelo corpo, vocês se lembram disso aí? Eita porra! 18 marcas de tiro, é putaria. É, mas querem dizer que o cara era policial da ativa, né? Então, vocês se lembram não desse cara aí? Eu até botei ele. O cara volta só pra frescar mesmo. O assalto mais marcante que eu tive, mano, foi... Que eu tive não, né? Que aconteceu, na verdade, né? Minha mãe tava grávida ainda do meu irmão, mano. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos, 9, sei lá. Aí esse bicho, mano, entrou 2 caras, mano, na Pague Menos a gente tava, mano. Aí entrou dois caras assim, armados, aí bora, não sei o quê. Todo mundo no chão, aí minha mãe ficou desesperada. Perdeu. Tava grávida ali. Aí na minha cabeça, mano, os caras tava carregando as metralhadoras onda, mano. Eu, até hoje eu me lembro disso, mano. Vem na minha mente os caras carregando as metralhadoras onda, velho. AK-47. Até hoje, né? Tu se treme todinho naquela abertura do Batman The Dark Knight, né? Foi daquele jeito mesmo ali. Aí o cara tava assim, aí, ah, você vai lá. Aí minha mãe, mano, não sei o que foi que ela fez, mano, que ela conseguiu sair, mano, me arrastando assim, mano. Sorte que a casa do lado tava aberta. Ninguém percebeu porra nenhuma, mano. O povo devia ser muito lesado, mano, dessa casa aí, mano. Ah, aí minha mãe entrou, mano, nessa casa e me levou também. Mas eu me lembro o cara gritando, ei, tu aí, não sei o quê. É doido, mas esse dia aí foi taria, mano. Tensão zona no máximo, mano. Falando em tensão, tem um amigo meu, mas que ele trabalha numa delegacia e ele é do plantão da noite. Ele fica sozinho com a delegacia com mais de 30 presos, doido. Caralho. E essas delegacias assim de esquina... Cara, passa o dia todo dormindo, mano. Essas delegacias assim de esquina é tudo numa mesma cela, né? Não, mas ele sempre fica na atenção dos caras fazer alguma revolta lá, mano, que o cara tá sozinho, bicho. Macho, ó, o cara que trabalha de plantonista à noite, mano, primeiro, mano, não tem nenhum cara que trabalha à noite em regime de plantão que o cara não durma 70% do serviço. É impossível. Por quê? Porque o cara pode, vamos dizer, o cara assume a delegacia. O primeiro plantão, o cara vai ficar todo se tremendo mesmo. O segundo e tudo. Mas se o cara, assim, depois de 10 dias, não pedir pra sair, o cara se acostuma e vai dormir, mas vê o que é que não tem. É, mas tem jeito não. Ou é aqui ou então pronto, vai dormir. Mas o pior, sabe, mais o que? Mas tá falando aí que ele tem medo de ser assaltado, mas ladrão dificilmente ataca a delegacia, cara. Só se for um bandido muito importante. Porque é tipo um fair play, sabe? Eles não podem atacar a delegacia, porque quer ver pros policiais, quer ver pros policiais, o pessoal cai em cima mesmo. Fair play, né? Macho, aí tem uma regra, você pode avaliar. Eu não tenho contato direto com o pessoal da polícia, não sei como é, mas tem gente que diz, a polícia não é competente. A polícia é competente, eu só não sei como é o modus operandi dele, porque você pode notar, toda vez que acontece algum incidente, que alguém mata um policial, não sei o que, acontece alguma coisa com um policial, no outro dia os caras racharam o culpado levou um mói de B, não sei o que. É, tipo, a coisa... É quase uma coisa samurai, né, meu? Cara, assim, esses bichos. Mas é como eu tô falando, cara. É o fair play. Tipo assim, alguns policiais que são corruptos, né? Na mesma hora que matam um policial, deixa de ser corrupto, tá entendendo? A nossa efetividade seria essa se não existissem policiais corruptos. Mas como assim como existe pessoa ruim em todo canto, existe. E a polícia, ela não é ruim. A polícia, ela é mal motivada e as leis não ajudam. Exatamente. Tá, então, tipo assim, se você é for pegar... O fator motivacional é foda mesmo. Mas aí é verdade, eu nunca... Pega um caso desse, a polícia age, a polícia encontra e a polícia pega o bandido rapidinho. Se a polícia realmente fosse motivada e se as leis realmente funcionassem, o bandido era preso, cara. Porque a polícia, o certo dela agia dessa maneira. Isso aí, eu nunca tinha olhado por esse lado motivacional não, mas isso aí é verdade mesmo, tá dizendo aí. É doido, velho. É, mano. É, cara, porque ser um policial realmente dedicado, bicho, o cara tem os que ser acha, o mundo da honestidade. Os caras acham em qualquer canto, mano, bandido, mano. É mesmo, bicho, é muito fácil mesmo. E outra coisa também que eu sempre achei um absurdo, uma coisa que eu sempre achei um absurdo que mudaram aqui em Fortaleza é que antes, quem era agente de trânsito eram os próprios PM. O cara era PM e agente de trânsito ao mesmo tempo, podia dar multa e tudo. Aí resolveram botar autarquia, manchar autarquia. Né? É a MC, mano. Você nem vê os caras, mano. Eu nunca vejo uma MC aqui em Fortaleza, mano. Eu só vejo, mano, em porta de faculdade. Multa, né, eu só vejo a multa chegando. Porta de faculdade, esses bichos aí é danado pra ficar, né? Multando a galera ali. É, eles só ficam em lugares assim, de estacionamento, tipo faculdade, ou então centro. Que eles podem mudar pessoas menores do que eles, né? Pra não dar problema de briga. É isso aí, mano. É foda, viu, mano? Não sei se o Neto se lembra, mano, dessa parada, mano. Mas aqui do lado de casa, mano, foi uma delegacia, mano. Era tipo... Qual era a DP, mano? Era 15º, né? Alguma coisa assim. Aí... Tá, pô, isso é antigo. Ai, que é velho, mano. É doido. Eu me lembro que a galera ficou numa tensão zona máxima, mano. Porque sempre que eles traziam um bandido... Pra ter ideia, eu acho que nem te conhecia enquanto aí vizinha na delegacia. Aí a galera ficava numa tensão, mano, quando trazia um bandido, mano, que esse bicho ficava preso, é bicho, mano. Se esse bicho aí se soltar, mano, o canto que ele veio pra cá, mano. Que é só pular um muro e pronto. O muro era bem baixinho, mano. Só pular o muro e já tá dentro de casa. É, né? Não, é uma situação meio assim, né? Você mora do lado de uma delegacia, você não sabe se é bom ou é ruim, né? Não é, mano. Eu me lembro de um dia, mano, que o meu primo, não era o Jack Chan Jr., não, era outro, um primo doido, que a casa dele, mano, ele tinha que subir numa escadazinha, né? Aquela escada que roda, assim, escada giratória. Aí, quando a gente chegava lá em cima... Aí dava pra ver, mano, a cela que os bandidos ficavam. Dava pra ver os bandidos, mano, dentro da cela, através de uma janelinha, assim, da cela, né? Aí esse meu primo, mano, ele olhou assim um bandido, aí começou a frescar, mano, com o cara, mano. Ei, não sei o quê, mano. Frescando, mano. Ei, mano, deixa esse bicho aí, mano. Aí o bandido, eu vou te pegar, baitolo. Meu primo começou a pegar revista de mulher pelada e ficar mostrando pra os caras. É, mano, quer ver? Não, mostra não, velho. Isso aí. Ele frescando. Eu vou te pegar, filho da puta, não sei o quê. Aí, ei, baitolo, sai daí, mano. Esse bicho assim. Meu primo assim, ei, mano, pô, vem agora, tô aqui. É, ele frescando, aí eu, ei, mano, já bem isso aí, mano, sai daí, mano. Aí eu sei que esse bicho foi solto, velho. Tu sabe que era mais enxame, mas se esse bicho fizesse a pudesse a telha todinha da sacada da tua casa, aí ia parar de tudo. Mas, assim, nesse naipe aí, que eu conheço, foi um primo meu. Que ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos, foi assaltado por 12 minutos de 14, mano. E nem mostrar lá, nem mostrar nada. Foi só no simulacro ali. Elas chegaram pra ele, ele tava atuando contra a loja. Aí elas chegaram pra ele com a mão embaixo da blusa. Bora, passa o T aí, passa o T aí. Ele limpou o caixa, ó. E foi embora a menina. Eu me lembro que um dos assaltos, se eu não me engano, foi o primeiro assalto que eu fui assaltado. Foi desse jeito aí. O cara, mano, não sei o quê. Bora, mano, encostei no muro, não sei o quê. Eu era mais novo, né? Um pouco imprudente, é o quê, mano? Tu é doido, mano? Pensa que tava falando com quem? Aí o cara puxou a arma, né? Aí o cara, senhor, patrão, sou eu que... Eu já negociei com ladrão, mano. Uma vez eu fui assaltado, aí o cara, meu irmão, ele tava com uma faca, né? Meu irmão, passa aí o dinheiro aí, meu irmão. Passa a carteira. Eu, beleza, mas vamos fazer o seguinte: tu fica só com o dinheiro aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu abri a carteira e mostrei pra ele. Tu fica só com o dinheiro, porque eu vou ter que tirar os documentos tudinho. Ele, tá bom, cara. Vai embora. Aí pronto, eu fui embora, tranquilo, entendeu? E a outra... Eu acho que o defesa fez uma coisa dessa um tempo desse, mas eu não lembro. Pois é, eu falei isso. De boa. É porque eles tentam ser ignorantes pra que ele não perca o moral na hora do roubo. Vai, eles devem fazer algum curso de roubo, de assalto. Curso de assalto. Deve ter tipo um Senai do mal, né, cara? Curso de roubo. Ela é curso de roubo, meio de assalto. E o outro foi uma vez que roubaram a minha bicicleta. Foram três caras, aí todos os três estavam com faca. Aí disse, meu irmão, desce da bicicleta, vamos levar a bicicleta aqui. Aí eu tava com a minha coleção do Marvel Ultimate Homem-Aranha, mano, da 1 a 30, mano, debaixo aqui do braço, numa pastazinha. Aí o cara, mesmo, o que é que tem nessa pasta aí? Eu, não, mas é só minha coleção de revista, é só a bicicleta mesmo. É, tá bom, vai. Aí ele mandou embora levar a bicicleta. Eu, não sabe o que ele perdeu. Ai, doidinho. De... É, cara, a bicicleta era o de menos, doido. É, mas eu lembro. É uma safra boa, mano. Mas nessa história assim que tu falou de sorte, eu vi um ex-namorado da minha prima, que ele tava na bicicleta e ele tava levando o notebook dele e o PlayStation pra casa dela, dentro da mochila, e roubaram a bicicleta e levaram a mochila, cara. Ainda bem, viu, mano? Caralho, aí é sorte muito caro. É porque tem dois... deve ter convulsionado, mano. Foi doido esse dia aí, mano. É doido de felicidade, né? É porque aqui no bairro da gente, meu e do Jota, tem dois bairros altamente perigosos, que é o Vila Velha, que é ali tem umas favelas, zona bizarra, e tem o Jardim Iracema, doido. E a gente fica no bairro que é entre esses dois, mano. E tá tipo numa zona, como é, numa zona de guerra de ladrão. A linha vermelha. Pois é, aqui no bairro não tem mais assalto. Antigamente tinha, mas hoje em dia não tem mais assalto. Porque depois que teve esse concurso pra virar polícia, o quarteirão inteiro quase polícia, cara. É mesmo. Tipo assim, nós, a gente aqui vive tipo num casulozinho que aqui não é assaltado, não. Aqui não é roubo, não. Mas é o disso que ele tá falando, que esse bicho tá falando é verdade. Aqui, se você for pra leste, é o Vila Velha, se for pra oeste, é o Jardim Iracema. Jardim Iracema. Porra, mas, ei, mas vocês que são da região aí, vocês acham o Vila Velha mais perigoso do que o Pirambu? Cara, olha só, mas rapaz, eu não posso dizer, eu não posso dizer porque eu nunca fui assaltado do Pirambu, né? Pra quem é de fora, mano, o Pirambu, mano, o Pirambu ali é tipo um... É tipo o quê, mano? A gente pode dizer, mano. É tipo a... Pirambu 3, né? Do... É, pronto, o Pirambu é tipo a Arkham City. Alcatraz, Arkham, né? City ali do... É, Arkham City. Eu pensei que Arkham City... Não, mas isso aí é um comentário. Eu pensei que Arkham City fosse o Good Garden. Não, mas... É, não, mas o Arkham City aqui de Fortaleza, eu acho que é o Bom Jardim, mano. É, tá bem, o Good Garden ali é muito errado. É o Good Garden, isso mesmo, a galera chama o Good Garden também. O Bom Jardim é o Arkham City de Fortaleza, velho. O que tem de gente morrendo ali, sendo roubado, não tá no gibi, não, mano. É isso que eu queria falar quando tu falou que eu falei que não precisava mais ter medo do Vila Velha, que agora tá do Vila Velha. O Arkham City tá lá, mas ele tá quietinho, não tá crescendo. Vila Velha tá se expandindo. Tudo agora é Vila Velha, já para o preço. Você vê que é? Vila Velha tá crescendo, mano. Ah. Isso é sem sacanagem. Agora, todo mundo que mora aqui perto é Vila Velha, cara. Não existe, o Jardim Guanabara quase não existe mais. Vila e sabe Velha o que ali, é mais bizarro? Vila Velha ali é tão perigoso, mano. Esse bairro aí é tão perigoso que se o cara mudar pra lá, o cara vira ladrão na mesma hora, né? Não, e sabe o que é mais irônico? É que o Vila Velha fica do lado do conjunto dos bancários, mano. Chico. Por isso, né, mano? O cara assim, né? É. Dos bancários. Por isso. É, mano, conjunto dos bancários. É, mano, é loucura, mano. Os bairros daqui da gente, mano. Putaria, mano. O bancário é só o nome, mano. É igual o Good Garden, mano. Os caras olham, não, Good Garden é um bairro não bom. Nobre, né? O cara assim. É, mas isso aí também tudo é preconceito, mano. O pessoal, isso aí é a mídia sensacionalista, mano. Não, mas... No fundo, esses bairros não são nem essas coisas todas. Tem um bairro daqui de Fortaleza que é um bairro nobre, né, mano? A Aldeota. É cheio de favela, zona perigosa, mano. Lá, mano. É ele e o bairro do Papicu. O Papicu, meu irmão, a quantidade de roubo é absurda, velho. Tem uma amiga minha ali, bicho, eu disse que o poder mutante dela é atrair assalto, velho. Porque quase toda semana ela é assaltada, mano. No dia que teve um roubo no Papicu, que ficou até famoso, saiu num Diário do Nordeste, num jornal daqui de Fortaleza e tudo mais, que os caras, mano, eles saíram ali de uma avenida, mano. Da. Qual era aquela. Padre Antônio Tomás, mano. Aí vieram descendo, mano. Assaltando os carros tudinho, mano. Descendo a avenida, mano. Do começo até o fim. Ali é perigoso porque ali tem a. Né, aquela avenida. Via Expressa, né? A Via Expressa ali é o cheirozão do queijo. Ultra Power Mega. E eu acho invocado. Mas deve ter alguma organização, mano, do crime. Porque vocês lembram na época que era moda. Que era moda, aí saiu de moda o arrastão, mano. Arrastão. Lembra? Mas arrastão saiu de moda porque tava começando a pegar mal, mano. Pro policial aí. É a mesma coisa. É o fair play, cara. Tudo tem limite. Aí a putaria era no centro, velho. A galera assim, arrastão, e todo mundo correndo assim. Mas aqui já tá quase na época, todo final de ano tem, cara. Mas eu me lembro. É só preparar. Mas eu me lembro. Dia de Natal. Eu me lembro no dia, acho que foi em fevereiro ou foi em janeiro de 2013, que teve um momento Silent Hill em Fortaleza, que é quando os policiais entraram em greve. Esse dia famoso. Só um desertozão. que só o João trabalhou nesse dia. Tu foi trabalhar, ó, nesse dia. Ah, aí tava trabalhando, mano. Esse dia. Caralho, mano. Esse dia aí foi tenso, viu, doido? Eu também fui trabalhar, mas quando eu voltei pra casa, mesmo, cidade, esse negócio tenso. Não tinha ninguém, mano. Até os terminais de ônibus, mano. Tava sem ninguém, velho. Diabo é isso, mano. Uma cidade deserta. Né, mas tu sabe o que é massa desse dia aí que Fortaleza entrou num pandemônio, mano? É porque na época, né, o... Como é que se diz? Eu tava no auge. Uma foi retrasado, porra. É mesmo, retrasado. Foi na época que eu descobri o que era podcast, né? Aí pronto, né, o dedicado e tal, ouvindo. Aí eu cheguei no trabalho, né, numa boa e tal, com um fone de ouvido, né, assim por trás. Aí os caras tá falando, mano, tu tá maluco, tu vem com os fones de ouvido à mostra. Tá foda, mano, tá ouvindo um podcast aqui só, mas aí, mano, tu não sabe que tá tendo arrastão em toda esquina, não sei o que e tal. Vixe, mano, não sei o que e tal. 3 assaltos por segundo em Fortaleza, não sei o que. É. Foi isso aí mesmo, velho. É doido, meu. Já estaria demais, velho. Foi esse, mano. Fortaleza teve uns momentos bem marcantes. Outro momento marcante, eu não sei se vocês lembram, foi num momento... Assim, não tem muito a ver com o assalto, não, mas só foi o que eu lembrei, que foi o dia em que Fortaleza choveu pra caralho a ponto de derrubar o muro da UFC. Vocês lembram disso aí? É, mas eu me lembro desse dia exatamente em detalhes, mano. Tu é doido, mas isso aí foi um evento, velho. Choveu tanto que derrubou o muro, mano, da UFC. Eu não lembro. E era um muro gigante, caiu todinho, mano. Eu não lembro caiu desse todinho, muro, não. Foi o dia do dilúvio. Mas eu me lembro do dia que tava chovendo tanto que teve um deslizamento de terra na leste-oeste ali. Se duvidar, foi esse dia aí, mano. Eu acho que foi esse dia. Mas esse dia foi o. Como é? Mas todo mundo tem história, mano. É. Vocês sabem aquele cara que é dono de uma loja que pratica preços abusivos de quadrinho aqui em Fortaleza? É. Sei sim. É. Mas então lá tem todos, né, cara? Que termina com Cia no tu final. Sabe que essa chuva aí foi o maior trauma que esse cara tem até hoje, mano. Ah, porque ele perdeu o armazém dele todinho de revista, caralho, não foi? Mas, eu me lembro toda desse vez dia, que eu falo de chuva com ele, mas ele lembra dessa história aí, mano. O cara ficou com o olho marejado. Caralho, mano. Eu me lembro disso. Essa história é muito triste. É doido, mas ele já tem o olho caído. Quando fala dessa história, falta bater na bochecha. O olho caído. Aí quando fala dessa história, aí, bicho, aí o cara fica com o olho lá do... Putaria. Toca logo aquela música lá do Hulk, né? É, música triste, mano. Pior que Fortaleza tem muita história de assalto mesmo. Não, mano. Ô, putaria. Vou te dizer, mano. O maior assalto do mundo foi aqui, velho. Fortaleza, mano. Banco Central. É mesmo, o assalto ao Banco Central, velho. Banco Central, velho. Centralzão, é mesmo. Caralho, eu tinha me esquecido disso. História macho, né? Todos já aprendeu segredo, não é porra nenhuma perto disso, cara. É, mano. Galera disse, a galera disse que foi um alemão, né? Não sei o quê, mano. Que o cara veio pra cá e tal. Alemão era apelido do cara, mano. Era apelido? Pernambucano, então ele tinha um olho meio claro, então. Que pariu. Era alemão, é. Que de antemão, eu peço desculpa. É igual o meia-noite, mas é só por causa do jeitão do cara e tal. Mas de antemão, eu peço desculpa a todos os engenheiros, mas a galera que foi engenheiro ali do Banco Central, como é que pode, mano? O cara cria um banco e não bota blindagem no chão. O chão é de areia normal, mano. É que a galera nunca imaginou, mano. É uma questão de tempo, mano. 1970, ninguém imaginava que ia acontecer isso, não, mano. Os caras derrubar o banco, mano. O problema não é que foi o dinheiro, o problema é que não teve revisão, cara. Era muito antigo. Mas será que não foi culpa só dos caras mesmo? Porque eu ouvi dizer que teve gente de dentro desse negócio. Só que esse tema aí é polêmico, viu, mano? É, mas teve gente interna, teve gente. Teve gente de dentro do banco que... Falar que teve gente interna, cara. É, mano. Porque teve o cara que levantou o guindaste lá, com, sei lá, que o trator, essa porra lá, levantou pra o bracinho dele ficar na frente da câmera, que era onde os caras saíram do buraco, entendeu? Aí ele tampou a lente da câmera, dá onde os caras saíram do buraco. Então mesmo se os caras olhassem na câmera de segurança, não iam conseguir ver ele. Foi todo um esquemazão violento, não foi, mas esse bicho aí, velho? Foi muita gente envolvida, cara. Acho que estaria que foi tipo, foi como? Foi tipo uns 3 quarteirão, né, uma casa ali. Aí fizeram pois um túnelzão muito doido, mesmo. Bem, é isso, mano. Rápido que o metrô for. Ixi, mano, e foi uma ideia totalmente desanimada. Aí, vamos cavar um túnel aqui de baixo pra sair lá embaixo dele lá. Porque eles não vão blindar o chão mesmo, porque isso aí, eles não pensaram nisso, fazendo um bancozão, que é um dos bancos que tem mais dinheiro no Ceará, eles não vão fazer isso. Porra, mancha, eu achei bizarro. Nossa, isso aí. Os caras cavando, bateram direto no cofre, né? Diabo é isso. E o chão do cofre não era blindado, que diabo é isso, mano? É, perna longa, mas né, cara? Tu já pensou como é que esses caras começaram esse golpe, hein, mano? Os caras são macho. Eu assisti aqui um episódio do Chapolin, mano, que tinha um buraco que saía mesmo debaixo do copo. Assim, aí o outro cara aí, deve ter macho. Isso aí não deve dar certo, não. Mas vamos tentar, mano. Encarna um buraco aqui. E o resto é história, né? Eu quero dizer. Você tem que estar assistindo Pernalonga, mano. Pernalonga é onde? Ah, é isso aí, velho. Aí do buraco e sai meio perdido. Conseguiram, mano, pegar o alemão, mano. Porque eu não ouvi falar. Ele fugiu, passou um tempo desaparecido. Todo mundo, né? todo mundo querendo ver com esse assalto, mano. Morreu. Morreu? Vixe. Todo bandido. Caralho. Todo mundo, mano. Mas assim, acho que não. Porque, tipo assim, ó, eu acho que. É isso, mas quem tava cuidando desse assalto era o Coringa, mas tava matando todo mundo aí que veio. Mas foi mais ou menos isso. É, porque, isso, tipo assim, ó. Eu não, assim, eu vou, o que eu vou falar agora eu não tenho certeza, porque eu não sei quantos foram presos. Mas, tipo assim, eu sei de muito caso que, por exemplo, assim, teve o caso que o cara tava com um carro forrado de dinheiro, os caras chegaram, mataram os dois caras dentro do carro e roubaram o dinheiro, entendeu? Realmente. O cara tava dando com um carro que era tava forrado, ele pegou pra ele fugir com dinheiro, ele botou o dinheiro dentro do estacionamento do carro, entendeu? Na parede do carro, nos bancos, entendeu? Caralho, mas como então, é que tipo pode, assim, mas... Então, tipo assim, pelo que eu sei, eu não sei se todos, mas eu tenho certeza que muitos deles morreram nessa putaria, que vem outro cara e rouba ele, entendeu? E o principal, aí, mano? Eles também vacilaram por causa da regra do filme do Coringa de novo, né? Pois é, né? Eu acho que putaria é o desfecho da história desse Banco Central, né, velho? Porque os caras fazem um assaltozão cinematográfico. Aí os caras, assim, do Brasil chegam, mano. Vixe, mano. Maior assalto da história do mundo, mano. O que é que a gente vai fazer, mano? Não, vamos fazer um filme aqui sobre ele. Aí dentro... E o filme fularai, mano. Estaria demais, mas, assim, mano. Mas tu pesquisou, Joel, o que aconteceu com os bandidos, não? Não, não pesquisei, não, mano. Eu sei que... Não, a pauta de hoje, mas é de assalto fuleirais. A gente tava falando de banco, não. Mas porque os caras já não sabem brincar, mano. Eu sei que alguns deles foram presos, não sei o que foi que aconteceu, não, mas eu queria saber se o alemãozão ali foi preso, né, mano? Ou, sei lá, morreu. Ei, mano, o nome desse... Eu tenho quase certeza que a maioria morreu, a maioria não foi preso, não. Sabia que o nome desse filme tá errado, não era pra ser assalto ao Banco Central, não. Furto ao banco... Ninguém era viu, né? Era pra ser furto ao Banco Central. É. Olha aí, mano. Isso aí, pela definição. Ninguém viu, né? Muro da casa ali bem altão, janela trancada, tudo trancado, e o cara consegue roubar uma televisão de 42 polegadas, mano. Isso aí é ninja. Como é que o cara consegue, mano, fazer isso aí, mano? Isso aí é ninja. Mas assim, eu não posso nem mangar dele, porque uma vez eu comprei uma TV de 32 polegadas e eu trouxe ela numa moto, mano. Não, mas é mais o que eu imagino. Uma foto, ó, mano. Porque às vezes eu fico imaginando, macho, o cara carregar uma televisão de 42 já é osso, né, mano? O cara carregar sozinho, macho, é o que a galera fala, mano. Pra ladrão não tem esse negócio de... Não tem desafio, não, mano. O cara passa por qualquer lugar, mano. É por isso que eu devia participar desse programa, porque normalmente, mano, o cara pensa que ladrão é uma parada aleatória, né? O cara, não sei o que, eu tenho nada pra fazer, eu vou roubar. Macho, mas isso aí deve ter uma ciência, mano. Como o cara, mano, tá dizendo, macho, ó, por exemplo, se eu entrasse na casa do Joel e quisesse levar uma televisão de 42 polegadas, eu ia ter dificuldade, mano. Vamos dizer, eu ia perder uma hora calculando, mano. Eu vou passar por aqui, mano, né, o cara assim e tal. É, deixa tua casa meia hora sem ninguém na mão de três ladrão profissional, mano. Quando tu volta, mano, não tem nem a pia do banheiro, mano. É foda. O Neto falou aí, três ladrão, cara, eu lembrei uma história agora. Que essa história, toda vida que eu conto ela, ninguém acredita, velho. Mas assim, eu acho que eu fiz o certo. Vamos lá. Começa assim, ó. Eu dormia da época de adolescente, né? A casa tava em reforma e eu dormia no corredor, numa cama no corredor, sabe? Aí eu tinha por volta de uns 17 anos, 16 anos, por aí. Aí a minha irmã dormia na sala. Ela dormia de rede na sala e eu dormia no corredor, na cama, sabe? Aí eu ficava vendo a rede da minha irmã. Aí o que foi que acontece? No corredor tem um banheiro, sabe? Aí de noite eu amanheci, de madrugada, né? De madrugada eu tava com vontade desgraçada de mijar, meu irmão. Desesperado, mancho. Caralho, mano, quero mijar. E eu peguei e corri pro banheiro. Quando eu corri, aí eu olhei a luz do banheiro, a luz tava ligada, né? Aí eu olhei pra rede da minha irmã tava no banheiro. Porra, meu irmão, essa menina tá no banheiro. Aí eu peguei, porra, não tenho que mijar, mancho, é foda. Aí lá no final da casa, né, tem um quintal, né? Aí tem aqueles portão gradeado, né? Aí tem um cadeado, tudo direitinho. Aí eu peguei, né, olhei ali pro portão, aí o rapaz, mas eu não vou esperar a minha irmã sair, não, tô com muita vontade de mijar, mas vou mijar lá. Aí eu peguei, abri o portão, aí eu peguei, né, saí, aí fiquei mijando, né, ali no quintal. Aí eu vi só o gato passando assim, pelo telhado. Aí o gato, o cara pensava que era o diabo, né? Aí eu, show, gato, show, e o gato, miau, miau. pai, mano, que diabo é isso? Uma gata pra perturbar. Meu irmão, quando eu olhei pra cima de novo, mano, eu vi três caras em cima do teto da outra casa. Calma. Aí um dos caras tinha uma arma. Ele disse assim: meu irmão, baixa agora aí, meu irmão. Agora tu vai morrer. Eu, não, cara, eu não vi nada, não. Eu peguei e botei a cabeça pro chão, né? E botei a mão assim pra baixo. Meu irmão, eu senti só a arma aqui, ó. O gelado da arma aqui no pescoço. Eu, pronto, vou morrer. Joel, macho, foi tenso, velho. Porque. Samuel, nessa hora de se mijou. Ainda bem, mano. Que eu já tinha mijado, né, mano? Aí o cara, meu irmão, tu viu a gente? Eu falcão, né? Só não defequei porque não tinha pedras prontas. Aí o cara disse assim: meu irmão, tu viu a gente? Eu, não, cara, eu não vi, não. Pois nós vamos entrar aqui na tua casa e vamos matar todo mundo. Eu, não, cara, não faz isso, não, bicho, não sei o quê. Eu, desesperado, aí, meu irmão, mas tu viu a gente, tu vai morrer. Eu, não vi, não. Eu ouvi só o papo, pá, pá, pá. Eu, pô, morri. Aí eu senti um negócio assim. O cara sentiu a alma saindo, assim. Eu senti um negócio assim escorrendo do pescoço. Eu, pronto, mano, morri, mano. Aí eu ouço só a musiquinha no fundo. Glória, glória, aleluia. O negócio assim me levando. Eu, pronto, mano, tô indo pro céu agora, morri. E tava tocando aí, logo a pior música. Glória, glória, aleluia. Nessa hora que o cara fez uma reflexão que em algum momento da vida ele errou, né? Ele tá vendo. Não, e eu fiquei. Da morte dele, a negada cantar agora, aleluia. E eu fiquei. E uma das coisas que eu fiquei pensando mais, eu, pô, mas tanta música pra tocar, foi tocar essa música aí, mano. E eu subindo assim, eu sentindo meu corpo subindo. Aí, mancho, eu acordo, velho. E quando eu acordo, eu olho assim, eu acordo suado, desesperado. Eu, caralho, mancho, era um sonho, eu não acredito. Só que o pior, sabe o que é pior? Que eu olhei pra rede da minha irmã e ela não tava na rede, o banheiro tava com a luz acesa e eu olhei pro quintal e vi só a sombra do gato passando. Só falta tu dizer agora. Nem fudendo que eu fui mijar lá fora, cara. Fiquei esperando a minha irmã sair do banheiro. Só tocando a música Zona do Inception, né? Vai citar. Doido, mano. Tu é doido, mano. Foi a única vez que eu passei por um negócio que posso se dizer que é uma premonição. Eu nunca vou ter certeza que tinha ladrões lá, né? Porque eu não tive coragem de ir pro quintal. Não teve relatos de roubo, não. No outro dia, não. Mas eu nunca tive certeza se eles realmente passaram por lá, né? É doido, mano. Eu não tive coragem, não, mano. Eu fiquei esperando minha irmã sair do banheiro. Foi um erro da Matrix. É doido, mano. O que mudou na Matrix da segunda vez foi que eles não estavam mais lá. Tem duas coisas aí. A primeira é que eu suspeitaria fortemente que o céu ou o inferno é brasileiro, né? Porque eles mudaram o glória, aleluia. E a segunda, eu mudaria minha vida porque é uma merda foda, viu? Doido, cara. Toca glória, glória, aleluia, né, velho? E eu fiquei lembrando só daquele filme Premonição. Eu, caralho, uma premonição existe mesmo. Eu pensando que só isso era só cor de filme. Mas existe uma. Foi a única premonição que eu tive na minha vida. Eu acho que é premonição, que eu nunca vou ter certeza, né? É, mas só um parêntese, que quem foi editar o programa, uma música de encerramento tem que ser Glória, Glória, Aleluia. Glória, Glória, Aleluia. Eu O alemão foi preso, viu, Joel? Foi preso? Aí. Alemão, aí, sabe? Aí. Foi pesquisar. Aí. Fila da puta, né? É uma porrada que foi preso, uma porrada só. Cara, é muita gente envolvida. Muita olhando gente, aqui. Muita gente. Olha a putaria, mano, de quanta gente é. É muita, muita gente mesmo envolvida nessa porra. Cara, impressionado, né? Não tinha como dar certo, cara. Isso. Era quase um exército cavando, né, mano? Meu irmão, era, velho. Olha isso aí, velho. Só os principais aqui dão uns 30, cara. Só os protagonistas, né, mano? Os protagonistas que foram pro filme, né, velho? 30 protagonistas. Cara, 20, só os principais, não. 24 suspeitos principais. Fora os principais, cara, tem uma porrada mesmo. E o... Não, já dei pra ver. É, massa é o nome dos caras. Tem um alemão, o Tatuzão, o Bocão, o Pedrão, o Véu Silvano, o Baixinho. O Tatuzão deve ser agressivo. O Piauí, o Boca de Lata, o Rubão, o Potaco, o Amarelo. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Mineiro, Barbie. A Barbe e o Mineiro. Caralho, mano, já é isso, mano. Agora botei um pouquinho mais pra baixo, pra dar uma olhada assim, ó, em outros envolvidos do crime. Caralho, vixe, puta doido. Merda. Tem mais, velho. Aí tem o Ré, tem o Wagner, que, o Kiko, Joel. Olha aí, Joel. Oi, Joel. Tem um aqui, ó, Joel do Promissão. Olha aí, tá solto. Eita, Joel do Zileiro. O Joel tá solto. E ele tá só falando em ponto de você, talvez alguém ia, né? Aí, mano, bicho escondendo o ouro, mano. Hasta la vista, baby.